retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra. Está no ar, pela Rádio Mundial, programa A Era da Luz. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes. Aqui quem vos fala é Miguel Ferrari. Sou biofísico e psicólogo. Bom dia, Evaldo, que hoje está na nossa mesa de som e que trará até vocês a minha voz romântica e a voz melodiosa da doutora Mônica. Hoje eu queria começar agradecendo as palavras de incentivo da Maria de Deus, nossa ouvinte que tive o prazer de conhecer no último domingo em um curso de Ho Oponopono. Muito interessante, depois eu falo sobre isso. No intervalo, ela descobriu que eu e a Mônica éramos as pessoas que falavam na rádio. E que eu era o que falava super rápido e agitado. E que ela era que falava na Era da Luz, que também fazia o curso comigo e falava suave, calma, melodiosa. Então vou tentar falar assim. Então vamos ouvi-la com a continuação das dicas sobre horta orgânica. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, ouvintes. Aqui é Mônica. Eu sou dentista, trabalho no meu consultório de uma forma desintoxicante, visando desintoxicar o paciente com o auxílio do Dr. Miguel como um todo. Sou esposa do Dr. Miguel. E eu vou passar agora, continuando aquelas informações sobre horta em casa, horta orgânica. Na semana passada, eu passei rapidamente como fazer uma horta em um vaso, dei todos os detalhes. E agora, hoje, nessa horta com vaso, num determinado momento, eu disse que precisaria ser usado um composto orgânico. Hoje eu vou ensinar como a gente pode fazer em casa o composto orgânico. Porque pode ser utilizado ou composto orgânico ou humus de minhoca. O humus de minhoca é fácil de encontrar nas lojas especializadas de jardinagem. Mas o composto orgânico, dessa forma como nós vamos fazer aqui, que tem realmente uma função de limpar a sua terra, não é encontrado facilmente. Então, em primeiro lugar, ouvintes, eu vou ensinar vocês a montar um ecobaldinho. Ecobaldinho é muito simples, é um balde de 20 litros que vocês vão utilizar em casa para produzir o seu composto orgânico. Então, o que você vai precisar? Muito simples, anote, por favor. Um balde de 20 litros com tampa, uma torneira pequena de rosca, essa torneirinha usada em filtros de água comum, que você compra em qualquer loja de material de construção, um pedaço pequeno de tela fina, essa usada para mosquiteiro, várias pedrinhas ou pedregulhos, pode ser também argila expandida, encontrada em lojas de jardinagem. E a maneira de montar, esse é só isso é o material. Faz um furo na lateral inferior, na parte de baixo do balde, de modo que a torneira fique perfeitamente encaixada. Esse furo você pode fazer com uma faca aquecida, porque o balde é de plástico e derrete facilmente. Tenha o cuidado de fazer a medição, fazer o círculo antes com uma caneta ou um lápis do tamanho certo da torneira. Depois, encaixe ali a torneira, pegue a tela e faça um saquinho de 18 por 12 centímetros e enche esse saquinho com as pedrinhas ou com os pedregulhos ou com a argila expandida. Coloque esse saquinho no fundo do balde, próximo à torneira, do lado de dentro. Isso evita que a torneira entupa. Pronto! Seu ecobaldinho está pronto para ser usado. Nesse ecobaldinho, ouvinte, você vai colocando o lixo da sua casa, o lixo vegetal, casca de laranja, casca de batata, casca de cenoura, todo tipo de resto vegetal que sobrar da sua preparo do seu almoço, do seu jantar, você coloca ali. De preferência picadinho para facilitar a decomposição. Esse ecobaldinho vai auxiliar você, vai proporcionar para você o seu composto orgânico natural. Nos nossos próximos encontros, eu vou falar sobre dois produtos que vão auxiliar na formação do seu composto orgânico, que são o Bokashi e o produto EM, que é um produto de micro-organismos eficazes. O Bokashi é um inoculante de micro-organismos benéficos, o que é isso? De bactérias boas, que serve de base para alimento desses seres microscópicos durante o processo de fermentação dessa matéria orgânica. A matéria orgânica são as cascas, todas que você está colocando lá, os restos vegetais. O Bokashi é próprio para utilização no ecobaldinho. Ele terá a função de gerar o mais rápido possível uma população de micro-organismos benéficos que fazem a fermentação desse lixo, que, por sua vez, vão estabelecer um ambiente inóspito, ou seja, um ambiente ruim para o desenvolvimento de micro-organismos putrefativos, ou seja, aqueles micro-organismos que exalam cheiro ruim. Você vai notar que, embora você vai estar jogando uma porção de lixo ali nesse baldinho, não vai ter cheiro de podre, não vai ter cheiro ruim. É a ação desses micro-organismos bonzinhos que dá ao produto do ecobaldinho um cheiro azedo adocicado, mas é agradável, característico do processo de fermentação. Não vai atrair moscas e não vai atrair bichos. Para cada camada dessa matéria orgânica colocada no ecobaldinho, coloca-se uma colher de sopa bem cheia de Bokashi sobre os resíduos. Mas nos próximos encontros eu vou falar mais um pouco e vou ensinar até a fazer um Bokashi caseiro e onde você pode encontrar esse produto EM, que são micro-organismos eficazes. E agora eu gostaria de falar para vocês sobre a nossa participação na Feira Mística, que vai se dar de 9 a 10 de outubro, hoje e amanhã, das 10 às 22 horas, na rua Regente Feijó, 1295, perto do shopping Anália Franco. Se tiverem mais dúvidas a respeito disso ou sobre o que o Dr. Miguel vai falar hoje, ligue para nós no telefone 3081-0829 ou nos visitem no estande da Rádio Mundial na Feira Mística. E agora o Dr. Miguel vai falar sobre como é processado em nosso organismo os alimentos e como podemos fazer para esse processo ser mais harmonioso. É verdade. Mas complementando as suas informações, eu queria dizer que nós vamos estar realmente na Mystic Fair, na rua Regente Feijó 1295, no estande da Rádio Mundial, somente entre as 19 e 20 horas, nós dois, eu e a Mônica. E a feira vai das 10 às 22 horas, hoje e amanhã. Nessa ocasião nós vamos responder algumas perguntas que vocês tiverem, mas na feira, através do sistema de som da feira. Iremos responder qualquer pergunta referente à saúde, tratada através da biofísica. E como fazer uma horta em casa, conforme a doutora Mônica está falando, e se alimentar bem para que possamos juntos trilhar o caminho que nos leva ao paraíso na Terra. Então apareço lá. E agora vamos falar sobre o que acontece com os alimentos que entram no nosso organismo e os órgãos que estão envolvidos nesta digestão. Como este assunto é muito amplo e eu nem sei se eu vou conseguir falar tudo hoje, né, porque eu não tenho pouco tempo, eu vou supor que os alimentos que estão sendo ingeridos por vocês já são orgânicos, ou seja, sem agrotóxico, sem pesticidas, para o caso dos vegetais, frutas e cereais, e que não contenham hormônios nem medicamentos para os casos de alimentos de ordem animal. Esta suposição determina que não há a ingestão de toxinas, que são fontes certas de doenças. Outra suposição é que quem está preparando os alimentos agora, nesse momento, possivelmente deve ter gente preparando alimento aí, esteja fazendo com todo carinho e amor, colocando um pontinho de amor, que eu chamo, né, a Mônica sempre chama de pontinho de amor, naquilo que vai servir aos seus entes queridos. Isto é muito importante, pois o alimento carrega os sentimentos de quem o prepara e de quem o produz. Assim, temos que agradecer cada vez que vamos ter uma refeição, temos que agradecer a Deus, ao agricultor, ao pecuarista, ao comerciante que manipulou esse alimento e principalmente quem preparou o nosso alimento. Eu tenho um colega que considera o sistema digestivo como algo externo do nosso corpo, pois ele diz que o sistema digestivo nada mais é que um tubo que passa por todo o corpo com uma abertura na parte superior e um tubo enrolado no meio e sai numa outra abertura na parte inferior. É isso que ele acredita que é o sistema digestivo. Tá bom. Entra alimento de um lado e sai fezes do outro. Só isso. Parece simples, não? Então, por favor, explique pra gente como podemos ter problemas ao processar esses alimentos. É, Mônica, parece bastante simples, mas temos muitos problemas nessa área, pois envolve dois pilares da biofísica de desequilíbrio: os alimentos e os dentes. São dois dos cinco pilares. Nós temos cinco pilares. Mas vamos usar esta ideia do meu amigo para entender o que dá de errado. Na abertura de cima, onde nós colocamos os alimentos, temos um triturador, que chamamos de dentes. Nesta posição começam os problemas, quais sejam, dentes faltando. Essa boca com dente faltando. Começa o problema da má digestão, visto que poderão ser ingeridos pedaços muito grandes de alimentos, criando uma possível dificuldade na válvula. Tem uma válvula embaixo da boca, né, do esôfago, que liga o esôfago ao estômago. O mesmo alimento pode arranhar as paredes do esôfago. Isso pode ser uma das possíveis causas de esofagite, refluxo, azia e etc. Dentadura ou prótese velha ou errada. Já vi as pessoas terem problemas homéricos com esse problema de dentadura ou prótese velha e errada. Tem problemas de joelho, ombro, mãos, com dores por causa dessas dentaduras. Mas a doutora Mônica pode falar um pouquinho mais sobre isso. No meu dia a dia, eu já vi muitos problemas causados por próteses totais ou próteses removíveis, fixas, né? Que podem causar muitos problemas no organismo do paciente. Mas referente ao problemas digestivos, mais especificamente como que nós estamos falando hoje, o que pode acontecer é que a prótese total, por exemplo, ela fica muito desgastada. Então, todas aquelas curvinhas que os dentes deveriam ter, que a gente chama de cúspides, fóssulas e fissuras, toda aquela anatomia do dente, ela se perde, ela se desgasta. Então, é justamente essas cúspides, fóssulas e fissuras que fazem com que o alimento seja impactado e ele seja ele é levado para as laterais da bochecha e da língua e depois na nova mordida ele é impactado e assim se faz a trituração do alimento. Quando o dente está tão desgastado que ele se torna reto, esse movimento não acontece. Então a pessoa não tritura o alimento corretamente e acaba engolindo o alimento com uma subtrituração. E se isso acontece com proteínas, que são as carnes, os frangos, os peixes, mesmo a proteína de soja, pode dar muito problema no estômago. Então esse que é o principal problema de ordem odontológica em relação a próteses antigas e dentaduras que pode causar problema no estômago. É verdade, mas como o nosso tempo é muito curto, né, eu gostaria de falar que vocês podem ligar para o telefone 3081-0829, queremos dar as maiores informações possíveis, né? Então tem os problemas da articulação da mandíbula também, que se estiver fora do eixo, uma articulação que nós temos aqui em cima, na parte da boca, pode causar dores de cabeça, tensão no músculo dos ombros e nuca, pode causar dores na coluna e no nervo ciático, pode causar dores na bacia, dores no joelho e nos pés. Muito comuns nas pessoas de idade que usam próteses velhas ou implantes mal feitas. Então, muitas vezes desloca essa articulação aqui em cima, que liga a mandíbula à caixa craniana. Sem contar com outros probleminhas, como zumbido no ouvido, tontura, visão turva e outras coisas mais que acontecem. Bom, descendo mais um pouco no tubo, temos o esôfago, que pode se irritar e doer devido aos gases ácidos que sobem do estômago e queimam as paredes do esôfago. Isto pode acontecer porque ou os alimentos não estão sendo muito bem triturados, como já dissemos, ou a pessoa está obesa que não permite o bom funcionamento dos músculos que controlam a válvula que existe entre o esôfago e o estômago, e daí sobe os gases do estômago. O psicológico também pode influir, que traz um sentimento de medo, de ansiedade, irritação, pode alterar o funcionamento dessa válvula. Outra possibilidade é o conjunto de parasitas que ficam presas nas paredes do esôfago. E um sintoma muito comum também é o que dá o arroto, gosto ruim na boca e etc. E como que nós podemos saber qual que é o real motivo da esofagite? Bom, é simples. Fazendo um exame de bioressonância, poderemos determinar exatamente a causa real e a terapêutica que deve ser empregada para resolver esse problema. Então, continuando nesse tubo, temos o estômago, que parece uma bolsa, um saquinho, né? Que está ligado no restante do tubo, chamado intestino delgado. E aí começa, como o meu colega fala, o tubo enrolado, né? É, o intestino delgado, que tem intestino delgado mais o intestino grosso, tem cerca de 7 metros de comprimento. Então a comida vai passar durante muito tempo ali, né? E posição em que os alimentos são digeridos, nessa posição. Ou seja, retirados os nutrientes para o corpo. Tudo deveria funcionar em harmonia, mas de repente falta água. A pessoa não toma água, ela toma alguns líquidos, mas não toma água. A água é importante, água líquida. O fígado está bombardeado com toxinas e não produz bile direito. O pâncreas já não quer nada com nada. E nós vamos ter o quê? Os problemas de flatulência. Flatulência são os gases em excesso, né? O famoso inchaço, estufamento do estômago depois que as pessoas comem, né? Então, tudo isso acontece muito fácil, né? Então, temos os problemas de intestino solto, preso, que psicologicamente é uma tentativa de controlar as coisas. Veja bem, o controle que a gente tem o que acontece no nosso ambiente vai estourar no intestino também. Então a gente começa a ter ou o intestino solto ou o intestino preso, né? E aí começa a confusão toda, né? Que mais que eu posso dizer? E aí então, o que acontece nesse caso? Bom, aí, Mônica, é que a porca tosse o rabo, né? Como diriam nossos colegas lá de Minas Gerais. Mas será que é de Minas que fala isso? Não sei, mas... Eu também não sei. Mas alguém fala isso, que a porca torce o rabo. Pois as fezes ficam presas por muito tempo nas paredes do intestino e podem criar problemas de cultivo de bactérias nocivas. É verdade, isso é muito comum. Isso é conhecido como disbiose. É, causa aqueles gases de odor mortal... É. E causa as fezes retidas e o formato das fezes também fica alterado. Então as pessoas têm que prestar muita atenção no tubo digestivo, porque pode estar escondendo ali problemas muito importantes. Depois, nos próximos programas, eu vou até falar sobre um estudo que existe sobre a colonoscopia em várias pessoas e como que é esse, como fica o tubo do intestino se a pessoa não toma água ou não se alimenta direito. É, muitas vezes... Só acrescentando um pouco essa colonoscopia que você vai falar, mas sabe o que parece? Parece piche na parede. É verdade. Na parede do intestino. Então imagina como é que vai passar o nutriente. Vem a comida lá, já está fazendo bolo fecal, aquela coisa toda, e de repente tem um piche na parede, né? Porque se vocês pensarem bem, quando vocês fazem uma espécie de como se diria, na laje da casa, a gente não quer infiltração, né? Impermeabilização. Então a gente usa o quê? Pô, a parte de piche também. E a mesma coisa acontece no nosso intestino. Então você imagina, tem piche lá tem piche no formato de piche e você não tem uma impermeabilização. Então você não consegue passar os nutrientes, muito menos a água que deveria passar, né? Então, nós temos muitos problemas. A irritabilidade das paredes do intestino. E isso pode até criar câncer. Não quero dizer que é o único motivo do câncer de intestino, mas também cria câncer esse fato de sempre ter intestino preso, e daí, de repente, você toma um laxante. Então você começa a irritar essa parede, de ficar indo e vindo, e você acaba não indo ao banheiro corretamente, diariamente. É não só pelo laxante, como a irritação provocada pelo laxante, como a irritação provocada pelas fezes retidas nas paredes do intestino, porque fezes são o nosso lixo, é o que nós temos que jogar fora. E não sai para fora, ele fica colado nas paredes do intestino. Então esse lixo fica irritando biologicamente, uma irritação biológica, né, e química das pessoas que, por exemplo, não comem alimentos orgânicos. Então fica tudo ali acumulado e realmente pode causar câncer, pólipos, uma porção de problemas no intestino. Diverticulite. Sim. Né? É aquilo que nós falamos, é aquele fator problemático de ter toxinas nos alimentos. Né? Nós supomos daqui no começo que não ia ter toxinas. Né? Como você pode ver, Mônica, há uma quantidade enorme de problemas que poderão acontecer do buraco de cima até o buraco de baixo. Ou seja, entre a entrada dos alimentos até a saída das fezes. Mas todos e quaisquer problemas do aparelho digestivo poderão ser resolvidos através da biofísica. E assim ninguém precisa sofrer devido a intestino preso ou solto, estômago que dolorido, com flatulência, com gases, fígado que tem problema de colesterol, e o fígado não dói, gente. Pessoal, tem que prestar atenção nisso. O fígado não dói, mas se tiver cirrose e todos aqueles outros mil problemas de fígado, vocês vão sentir mais tarde. A vesícula, que começa a encher de pedras, né? Também podemos resolver isso na biofísica. O pâncreas, que muitas vezes começa a dar problemas, e depois tem o problema do pâncreas endócrino, que é a parte do pâncreas que fabrica a insulina, né? Que nós falamos no programa anterior. Então, todos esses problemas a gente pode resolver através da biofísica. Né? A biofísica, graças a Deus, veio a nós através de conhecimentos de dois biofísicos alemães que ganharam o prêmio Nobel, inclusive, né? Foi muito bom isso. Então o nosso programa já está quase acabando, né? E na semana que vem eu vou falar um pouco mais desse assunto digestivo. Mas se você quiser, você pode nos ligar para tirar alguma dúvida. Nosso telefone é 3081-0829, 3081-0829. Então, bom fim de semana e até hoje às 19 horas, hein? Na Feira Mística, encontro vocês lá. Eu poderei responder uma série de perguntas. Ou a semana que vem, no sábado, próximo, às 10h30. Lembrando, vamos estar trabalhando na terça-feira, nessa terça-feira, dia 12 de outubro, apesar de ser feriado, a nossa clínica Os Cinco Pilares, estará trabalhando. Então vocês poderão ligar e perguntar se quiser alguma informação a mais. Então, bom fim de semana, Evaldo, e vamos que vamos. Doutora Mônica, com suas considerações finais. Eu também vou estar na Feira Mística, espero vocês lá. E só lembrando, o esquema do Ecobaldinho que eu falei hoje, com fotos e desenhos, estará no nosso site. E, ouvinte, nós também estamos lançando o nosso blog, que na semana que vem já vai estar no ar, para que você possa fazer suas perguntas ou seus comentários. Um bom final de semana e até o próximo programa. Então, novamente, nosso telefone é 3081-0829. Obrigado, pessoal. Retorne conosco ao caminho que leva ao paraíso na Terra.